sei que em breve daqui eu irei embora, ficar com os querubins. Eu sei que meu pai Jeová foi preparar lugar para os salvos morar. Eu sei que bem longe daqui eu irei cantar com os anjos ali. E não deixarei de louvar o meu Deus Jeová no celeste porvir. Sentir este gozo que eu tenho em mim, porque em breve daqui nós partiremos.